Axa direita, chama o Colino 2, eu não desço mal 9. 219, Axa. Tango Alto, eu vou ser autorizado a descer para 4 mil pés. Salvador, boa tarde, voo 2009, pronto no posto aéreo da UASA. Voo 2009, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento no meia, 0 graus, 1 no 3 mais. Alinha de cola, 10, voo 2009. Subiu 4462, complete 9 procedimentos, emissão de Salvador, frequência 118, desculpa, 5. 295, azul 4462, muito obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, eu volto. 2 Salvador, muito boa tarde, 4462, estabilizado o procedimento. 4462, continue em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 4462. Fazendo 6525, bom Recife, alterando 2835, azul, 4065. Pode confirmar o vento do 4462? Do 4462, agora pista livre, pouso autorizado, pistão 0, vento 170 graus, 195 nós. Gente, livre, pouso 4462. Voo 2009, decola 208, chame o controle 120.8, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo 2009. Voo 2009, boa tarde, contato radando de colagem, via saída Sambu, no submanteio nível voo 240. Para 240 na Sambu, no voo 2009. Contato Salvador, voo 2009, solicito 200 como nível final. Sim, você vai coordenar sua consulta no Recife, gol 2009. Guarda. O 2009 autorizado, subir e manter nível de voo 200. Pois é, 200, voo 2009, grato. Porto Grau 063, Golf Arrival, Central Level 050, Senator 015. Do 4462, um solo 10, táxi à direita e chama o solo 121, décimo ao lado. Vejo o nosso, 462. Posso transar, transar, vou transar, vou transar, vou transar. Azul 4048, Fortuna, desça para o nível de voo 080, ajuste 905. Nosso, avanço para o nosso ponto, correto? Sim. Volume 59, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 180 graus, 19 nós. Evasão 0, bom, 19. Vem para a torre. Então, vou lá ver a pista, só que na folga de um. Volume 59, informo que a equipe foi instruída a manter a lateral à posição de segurança, ok? 50 metros. Ok, Houston, Oscar Golf Serra, desça para 2 e o peço a ponte para cancelamento do seu nível instrumento. Golden 009, autorizado voar direto Coral. Voa Coral, Golden 009. Autorizado alinhar e manter pista no zero. Mantém 59, decolado zona 3, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu vou na escanada. Roma 659, contato radar na decolagem, via saída São Juan, sub, mantém nível de voo 240. São Juan, sub, 240, voo no mesmo canal. Azul 4048, desça para 4, azul 10, sem restrições, permanência e ajuste. 4, azul para restrições, 30 na chuva, azul 4048. Golden 009, chama o centro de fixo, frequência 95, decimal 1, alterna 198, decimal 35. Contra o fixo 21, 198, 35, Golden 009, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Avatar Gosta Golf Serra, plano de voo instrumento cancelado 1895, deixa para 1500 pés em condições visuais, rapaziada, visual com campo. Sobral 023, the speech 2309. Zona 5, chame o controle Salvador 1 no 20 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Sobre Salvador, com 256. Com 256, contato radar na decolagem, via saída PUCA, subir, mantém o nível de voo 370. Ok, mantém a saída, o 370, 256. Brasil 4048, desça para Deise, o pé do China 095, autorizado o sinal do procedimento aéreo, é satisfeito. Opção 0 é bom estabilizado. Agora 5, ou não, eu faço a mão lá para final da opção. Não faço agora para dois. Tango Oscar Gustavo, visual com campo. Aí, negativo, Tango Oscar Gustavo, desça para o nome do prédio, condições visuais. Desça para o nome do Tango Oscar Gustavo para ingresso no circuito, chame o Torre Salvador. Tango Oscar Gustavo, autorizado da presente, prosseguir final no 7, aponte na vertical da L.BRMA. Autorizado a prosseguir final no 7, aponte na vertical da L.BRMA, o Oscar Gustavo. Portugal 023, descend 4,000 feet, NH1015. Descend 7, o trem fixo alterou o céu. Oscar Gustavo autorizado, pouso pista no 7, vento no 7, 0 graus ou no 3 mais. Livre pouso, pista no 7, alterou o céu. Não. Pista 209, reporte ao 023. Bom, no 659, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 251, 2235, já. Azul 4048, contra o sinal do procedimento, chama o Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Ação. Delta 0023, send 2006, NH 1015, clear, alert at 3, runway 1057. Heading 2006, NH 1015, CFR LS 0110, alcance da Portugal 023. Gol 95, Recife, frequência 1265, alterna 1265, 0048, pouso autorizado, missão 0, vento 0 graus, 09. 0048, posição no IQ, senhor. 0448, assim, 10015. Obrigado. 567, da calada 23, chame controle Salvador, 20, 8, bom voo. Controle 0.8, da 3567. Salvador, boa tarde, Alta 3567, perfil da Árvore 1. Alta 3567, contato Alta 1 decolagem, via sair da Árvore 1, sube e mantém em nível 360. Via sair da Árvore 1, sobe 360, Alta 3567. Gono 620, via chegada para o MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 015. This is 30, this is required. Ok, cuidado, this is 30. Portugal 023, complete final, Salvador Tower 118.95. 118.95, Portugal 023, Salvador. Salvador Tower, boa noite, boa tarde, Portugal 023, Anaela 10. Portugal 023, continue on approach, standby for any clearance. Portugal 023. Nós falamos 26, ataque à direita, chama só ali no decimal nato. 2 aeronaves, obrigado. Portugal 023, clear to enter runway 10 wind, 180 degrees, 10 knots. Clear to enter runway 10 Portugal 023. Salvador, good afternoon, Passerade 22300. Passerade 22300, we are contact on the departure time by Alpha 1, the departure 2501-80. I'm with Alpha 1 departure, Passerade 2230. Cleared off the restriction. Negative, Passerade 2230, climb by Alpha 1, the departure. Alpha 1 departure. 230 Tower. Na frequência 128.8, 1.35.3. 288.135.353, 567, 567, alterna 1.35.3. 1.35.3, segunda. 1884, autorizado decolar, pistão no 0, vento 170 graus, 139. Autorizado decolagem, voo 1884. China 6227, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Mantém, 3367, aciona identificação, desde a via chegada a ponto para 4210, do ajuste, Salvador no 015. Are you able to climb 180 or will you stay on restriction 3,000 feet? Maintain 3,000 feet, passage 2230. Maintain 3,000 feet, passage 2230. Decolado 33, chame o controle Salvador no 20.8, bom voo. 208, boa, voo no 884. Left the 11 clock, 25 miles north east bound, at top level 070, descent to 4,000 feet, Bravo 738. Roger, Batalha 2230. Voo no 620, desceu para o level 4006, additional 015, informa o próximo 2 horas, 21 milhas, como whisky, mata 3 mil pés, vamos passar no 72. 104 mil, 10 por 4, 6 vezes. Controle boa agora, 884, Pucajama, Aracaju, decolou, mantendo agora pro 105 por mais 15 milhas. 1884, contato com a data da colagem, do avião da Puca para a 230. Subindo para o 230, solicitamos desvio, tá? Mantendo por 105 para evitar formações. 1884, autorizado desvio, já tem desvio, já chama. Após desvio, chama, gol 1884. Decolar 234, chama o controle Salvador no 20.8, bom voo. Obrigado, você. Oi, muito boa tarde, 6327, não será a ponta para a pronta. Canemia 3227, autorizado alinhar e manter, pista no 0. E mantendo 0, 6327. Atingiu 0.40, voo 620. Frente com 620, mantém a nível, mantém 4.600, para tudo está mais naturalmente agora. 2 horas, 8 milhas, mantém 3 mil pés. Poxa, manterá o 4 mil, porque 14. Autorizado a decolar, pistão 0, vento no 80 graus, ano 3 mais. Para 2.000 pés, campo de jato IADF, exu da pista 1.0, trato superado, ajuste 1.0, 1.5. Campo de jato IADF, exu da pista 1.0, trato X, campo de jato. 2.015, portaria estabilizado com o E2. Passarei 2.230, Palmit, reprova 1.80. Palmit, 1.80, passarei 2.230. Bravo, autorizado a alinhar e manter, pista no 7. Autorizado a calar, pista no 7, vento no 7, 0 graus, ano meia dúzia de nós. 327, chame-se a direitinho, na frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 35. 2835, uma boa. 6327, boa tarde. Tango Zulu, decolador 45, chame o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, graças a Deus, graças a Deus. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, contato com a banda decolagem. Subavia Abo Ono para nível 060. Abo Ono 060, Tango Juliette, Tango Zulu. Estabilizado, 7367. 7367, chama o na frequência 118, decimal 95. 695, boa. Salvador, boa tarde, 7367, estabilizado, passando zero. 3367, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 3367. Nosso João Novembro é SN identificação. Nosso João Novembro, contato aberto estabelecido 5,7 milhas norte de Salvador. O ajuste em Salvador Novembro 5 voos direto de Ceará e reveste para a descida. Contato SN é 3,14 SN. Fone identificação, a linha chegada vai médio 1 para nível 050, com ajuste em Salvador 1095. 2231, autorizado a alinhar e mantém, pista no zero. Ali mantém, pista no zero, mostra 2231. Falo 5-2, taxa à direita, chama o Fábio 1-2-1, decimal 9. 3223, vamos autorizado a decolar, pista 90, vento no meio, 0 graus, 14 mais. Autorizado a decolar, pista 90, passando 2, 3. Salvador 120, bom voo. Apresente 208, graças para o trabalho, passageiro 223, ó. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2231, cumprido a saída Momo. Passageiro 2231, contato na banda colagem. Na saída Montero, livre 160, cancelar restrições de atitude. Cancelar restrições, livre 160, passareiro 2231 pela mão. Seis 14, autorizado direto ICAP, descido para nível lado, está nível 070. Salvador, Patacão Juliette, estamos no modificado a presente, para ficar para o direto de cena, iniciado aqui para ser todos os tratos. Patacão Juliette, estamos no Lula, tome efeito atrelado ao 1856, a justiça levou no 095, mantendo as regras de voo visual, não atraque de conhecimento no setor, deixe esse perfil. Gente, direto para o Lula, está regrado. Passo desse projeto ali no 050. Passo 0, Fernanda, 3-1-4. 3-1-4, para detectar o curso do localizador, curve à direita, pro 060, para 2000 pés, ajuste no 0-1-5, está precisando ir a 0-7-8, aqui está no 0-7-8, está precisando. Volta para 060, para usar a 060, está precisando usar, para usar o 0-7-8, no 0-7-8. Controle Alfa 2231, existe possibilidade de voar direto WhatsApp? 2231, se autorizar direto WhatsApp. Braço, direto WhatsApp 2231. Salvador, 4423, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. O 4423, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento no 80 graus, estão no zero nós. Azul 4423, afirma no 0 no 5.